disse não para mim quando te pedi. Vem ficar comigo. Mas eu já lhe disse sim quando aqui sofri e por você até morri. Você sabe quanto eu sofri pensando em você, pensando em você. E sofrendo como eu sofri, mesmo assim amo você. Quero ter você. O meu caminho é outro. Não volto mais atrás. Tenho que dizer que sim. Tu sofrestes por mim, me amando até o fim. Eu sei que você sofreu tanto assim, me amando tanto assim. E sofrendo como você sofreu. Eu te quero junto a mim. Tu sofreste tanto por mim. Eu te quero junto.